amor. Chama pra ver logo. Quando seu olhar cruzou com meu olhar, eu tentei do tempo pra não me apaixonar. Me apaixonar. Perdi minha cabeça, amor. Fiz um chavinho só pra te atiçar. Eu queria mesmo era me entregar. Me entregar. Quero tanto seu amor. Quando eu vi, foi logo. Me entreguei no logo. Quero ser teu logo. Você até o amanhecer. O clima que rolou foi cena de amor. Quero ter você até o amanhecer. O clima que rolou foi cena de amor. Foi cena de amor. Alinhamento e balanceamento. Olha minha cajazeira, aquele abraço. Alô, Castelo Branco. Quando seu olhar cruzou com meu olhar, eu tentei lutar pra não me apaixonar. Me apaixonar. Perdi minha cabeça, amor. Um chaminho só pra te atiçar. Eu queria mesmo era me entregar. Me entregar. Quero tanto seu amor. Quando eu vi, foi logo. Me entreguei num logo. Quero ser teu logo. Quero ter você até o amanhecer. O clima que rolou foi cena de amor. Quero ter você até o amanhecer. O clima que rolou foi cena de amor. Foi cena de amor. Em nome de Damas, Produções e Eventos. Salvador, Bahia, pra todo o Brasil. Pra Ceilão.